Capítulo 121. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila, nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo o mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre.